a muitos altos, Salomão foi o povo a sacrificar, o coração clamou. Nas noites de Gibeão, o Senhor apareceu. Peça-me, filho amado, o que o teu ser deseja. Eu vejo, oh, dá-nos um coração que saiba discernir entre o bem e o mal, a tua luz a reluzir. Eu te glorifique, Senhor, traz. Salomão, tão jovem, diante do rei, reconheceu a bondade de Deus, seu rei. Não pediu riquezas, nem a vida do inimigo, mas um coração sábio. Dá-nos